que o ódio, irmão, domine o seu coração. Muita coragem e fé pra enfrentar o mundão. Mas pela fé eu sei que vou vencer. Não vou desistir, não vou desistir. Quero prosseguir, quero prosseguir. Firme até o fim. Só quero paz. Quem nunca teve esperança, nem perspectivas? Quem nunca sonhou em um dia mudar de vida? Se a vida ensina e a gente aprende, ser guerreiro, ser um elo na corrente. Quando os problemas vêm, você se deixa abater. Não quer enxergar nem encarar de frente. Porque se a vida não é tão ruim pra mim, eu acredito que ela pode não ser tão ruim também pra você. Na periferia se ouve várias histórias, umas de fracasso, outras de glória. Qual é a sua, irmão? Conte ela pra mim. Sou seu amigo e quero te ouvir. A vida é desse jeito mesmo, a injunção. Pra sobreviver aqui tem que ser firme, né não? Porque a miséria, o crime e outros fatos mais. O Ebrite tá na expansão, procurando a paz. Onde a fumaça da pólvora se mistura à neblina, com botecos lotados e escolas vazias. Infelizmente a esperança aqui é pouca. Como posso viver em paz tendo uma vida louca? O bang bang aqui, parceiro, é constante. Um rio de sangue, morte a cada instante. Aonde eu vejo o mal no olhar do moleque, que com 14 anos já matou um 7. Desde pivete ganhei meu respeito e espaço. Se eu desse mole, parceiro, já era um abraço. A morte não escolhe quem vai levar. Quantos manos se foram pra nunca mais voltar? Eu sou mais um sobrevivente nessa caminhada, onde a estrada é escura e cheia de cilada. E de bala eu já vi muito maluco tombando. Eu não desando nos meus passos e continuo andando. Não deixe que o ódio, irmão, domine o seu coração. Muita coragem e fé pra enfrentar o mundão. Mas pela fé eu sei que vou vencer. Não vou desistir, não vou desistir. Quero prosseguir, quero prosseguir. Firme até o fim. Só quero paz. Tudo que eu sempre sonhei foi ser feliz e ter uma vida decente. Andar de cabeça erguida, seguindo sempre pra frente. Minha jornada dependeu dos meus primeiros passos. Várias vitórias, vários fracassos. Na periferia, irmão, é assim. O pior fica pra você, o pior fica pra mim. Mora em um lugar onde as pessoas não têm compaixão, onde os seus sonhos são construídos em cima de ilusões. Os planos de vida sempre ficam pra trás. Aqui, várias vidas são tiradas por motivos banais. A máquina do ódio funciona a todo vapor. E é cada vez mais raro se ouvir a palavra amor. Guerra na quebrada e ninguém se liga. Bala perdida e vários inocentes perdem suas vidas. Se não bastasse a humilhação do álcool e as drogas, na esperança de viver melhor, muita gente se joga, nem pensa em sair fora. Eu te pergunto, meu Deus, vai ser sempre assim? Essa é uma triste realidade. E na verdade eu sou mais um perigo pra sua sociedade. É, pra burguesia eu sou mais um perigo pra sua sociedade. Pra sua sociedade. Não deixe que o ódio, irmão, domine o seu coração. Muita coragem e fé pra enfrentar o mundão. Mas pela fé eu sei que vou vencer. Não vou desistir, não vou desistir. Quero prosseguir, quero prosseguir. Firme até o fim. Só quero paz. Faz justiça e liberdade pros irmãos que estão atrás das grades ou no mundão. Sofrimento, sofrimento, todo mundo passa. As coisas boas nunca vêm de graça. Quero ter uma casa, um carro e uma moto. Sonho com o mínimo possível, isso é óbvio. Mas pra muitos aí, isso é um sonho distante. Pra outros a subida é numa escada de sangue. Dane-se o mundo, foda-se quem perdeu. Desce do carro, playboy, só quero o que é meu. E é desse jeito que o sistema quer que a gente age. Que sejamos bichos pra viver atrás das grades, como ratos de laboratório. Tá testando o playboy, quanto o coração armazena de ódio. Quando a fúria vem, cê tá ligado. E é nas ruas que se vê o arregaço. Não deixe que o ódio, irmão, domine o seu coração. Muita coragem e fé pra enfrentar o mundão. Mas pela fé eu sei que vou vencer. Não vou desistir, não vou desistir. Quero prosseguir, quero prosseguir. Firme até o fim.